Ficha técnica sintética. Linhas entre nós, de J.A. Marcos Serra. Audiolivro gravado por gentileza nos estúdios da RCS Rádio Clube de Sintra. Narração e interpretação a cargo de associados da ACTIS, Universidade Sénior de Sintra. Coordenação logística e artística Marcos Serra e Eurico Liotte. Este trabalho, em 20 episódios, é disponibilizado sem quaisquer contrapartidas, dedicado a todos os que gostem de literatura e, por qualquer razão, prefiram via auditiva. Episódio 18. À primeira badalada do sino, para o toque das ave-marias, a garotada demandava a uma. Estivesse o jogo como estivesse, encorreria sem tréguas para casa. Bernardo Marcos, manobrando os badalos em toque harmonioso e potente, sorria ao ver o bando a galgar a escadaria em frente da igreja, como láparos a fugir de caçador em direção ao Rocio, Carreira, Quelhas, Várias e Cimo da Vila. É que chegar a casa, depois das Trindades, era razão suficiente para haver da escada, lambada ou pontapé. No mínimo, não ouviste o sino? Livra-te de voltares a chegar tarde. E, nestas coisas de cumprimento de regras, Lourdes Almeida era do tipo de dar primeiro e dizer toma, a seguir. Como em todas as épocas laboriosas, o tempo deu-se asas e meio ano depois da estreia, já o rapaz soprava a trompa com algum jeito. Para satisfação ufana do primo e do pai e do resto da família de músicos. E já fazia de tudo um pouco na oficina, quando a obra não era muito exigente em força e esmero. Um dia, em que o rapazito se afadigava em concerto a pedir qualidade, sob o olhar disfarçado e aprovador de Joaquim Jorge, este não se conteve. Oh, António, havemos de fazer uns sapatos para ti. O garoto olhou com estranheza. Até parece mal um sapateiro andar descalço. Eu ainda não sou sapateiro. E sei lá usar sapatos. E depois, não tenho dinheiro para o material. Nem os sei fazer ainda. Deixa lá isso comigo. Vamos fazendo devagarinho, até aproveitando sobras mais pequenas de material que já não deem para outra coisa. Olha, a estreia vai ser no domingo seguinte a fazeres um ano na oficina. Mas caluda, vai ser surpresa. Como se lembrava, agora que a insónia o incomodava, da noite que passara sem dormir a sonhar com os sapatos. Como se os sapatos fossem coisa de outro mundo. Desenhou-os, redesenhou-os com a imaginação excitada e alimentada à maneira que as coisas iam surgindo, pedaço a pedaço, ponto a ponto. Entusiasmava-se e esmerava-se, incentivado pelo primo que reconhecia em cada dia que o filho do tio Adelino ia fazer-se oficial de primeira. Foi-se chegando o tempo e os sapatos foram dados como acabados em sábado a apagar-se. Umas folhas de jornal a embrulharem a obra e umas meias que Joaquim lhe comprara e a recomendação final. Entras em casa e vais meter isto debaixo da cama. Sem a tua mãe ver. Quando vieres do mato e te preparares para ir à missa, é que os calças. Amanhã a música vai tocar fora. Mas quero-te no Valazedo, quando a caminhoneta chegar, que é para eu te ver toda apinocado e observar a cara do teu pai. Agora é que as raparigas te vão começar a pescar o olho. Oh, primo! Retorquiu encabulado, pensando na Mariazita. E logo de seguida. Posso contar ao Manuel Jaqueto que vai comigo ao mato, como é costume? Somos amigos e parece mal aparecer depois calçado sem ter dito nada. Está bem, mas só depois de chegarem à carvalheira. Nesse domingo, o molho da malhada foi ugado com maior rapidez e desceu para a vila a voar sobre pés com asas. Até o companheiro das agruras, da lenha roubada para a lareira e do mato para alimentar as terras, se deu pressas para ver o amigo enfiado nos sapatos. As lavagens, aos bocados, porque o alguidar não dava para mais, levaram mais requintes que o costume. O pentear da grenha negra e forte, herança materna, parecia que não ia acabar numa luta entre domador e fera. A roupa levou alisamentos a que não estava acostumada, com passagens das mãos bafejadas junto à boca, uma vez e outra, sobre as dobras mais vincadas. António, deixaste dormir ou quê? Olha que já tocou a última vez para a missa. Já vou, minha mãe. Já só falta... Travou a tempo o calçar os sapatos. Já vou mesmo. Retirou o embrulho debaixo do leito e calçou-se à pressa. Lourdes Almeida esperava-o já fora da porta, ao cimo do balcão, de chave na mão. Que raio trazes tu nos pés? Pelo tom, o garoto não soube logo como responder, mas acabou por deixar sair expectante. Os sapatos! Que são os sapatos, vejo eu! O teu pai sabe disto? Não, senhora. O primo Joaquim disse que era para fazer uma surpresa. Sentiu dúvidas arraiar a angústia sobre a bondade da ideia. Bem, toca lá andar para a igreja, que depois logo falamos. Galgaram a rua que acentuava o declive junto à Casa das Obras e desceram a escadaria já na frente da Torre dos Sinos. Desde o meio do percurso que António ia descobrindo que andar calçado fazia doer os pés e, com maior pungimento, o dedo grande do pé esquerdo. O sorriso já não era bem o que imaginara ao longo dos devaneios sonhadores. Separou-se da mãe para ir para a capela-mor para junto dos homens. Manuel Chaqueto esperava-o à porta. Ina pó, vês mesmo toda a froca. António sorriu sem grande convicção e entraram. No final da cerimónia maior, não fazia a mais ténue ideia do que é que o senhor padre parente tinha dito na homilia, com a mente absorvida pelos pés, sem pingo que fosse de atenção para os ouvidos. O jantar, depois da saída da missa, foi mastigado com perguntas arrazoados, esclarecimentos, dúvidas e receios de borrasca. Por mim, está feito, mas vamos lá ver o que o teu pai diz. Às 6 da tarde, já António tinha batido à porta de casa onde morava o amigo Manuel. Precisava de apoio para o que desse e viesse, na Praça da Louça, e esperava agora, à entrada da vila, que chegasse a caminhonete da empresa com a banda Boa União. Não estavam só eles, porque era quase um ritual, um grupo variável de pessoas, por causa de uma filarmónica ou da outra, vir esperar a chegada de familiares e amigos, ou apenas pelo simples prazer de ouvir ainda uma arruada vibrante a caminho da casa de ensaios respectiva. Já vem ao 30! Apontou um, e o coração do rapaz, o coração tem razões, confrangeu-se. O pai se dava para o torto, não era bom de assoar, não senhor. Mas também, que mal tinham os sapatos que o primo e mestre lhe tinha quase oferecido. Calma! A caminhonete deixou de roncar fumegando e saiu o primeiro fardado a esticar as pernas e os braços. Depois outro e outro. Foi a vez do primo Joaquim e do irmão José de clarinetes apoiados no braço. Olharam para o miúdo e pescaram o olho com exuberância de gestos, realçados com os pulgares elevados ao céu, em aprovação sem reticências, correspondidos por um sorriso que pretendia não ser triste nem envergonhado. Por fim, Adelino Duarte Serra desceu o degrau e o garoto, por instinto natural, correu para ele à procura do beijo mais ou menos formal. O músico recuou para ganhar ângulo e exclamou com entono, os olhos de folhinha a coriscar. Que porra é essa que traz nos pés? É quem pediste ordem para usar sapatos? Descalça já isso aí! O braço apontava com uma arma em ameaça. António, amarfanhado pela vergonha e desilusão, baixou-se para soltar os atacadores quando os primos se aproximaram. Joaquim intrometeu-se. Então, tio... Que preparos são esses aqui na rua, na frente das pessoas e dos outros músicos? Que mal é que o garoto fez? Os sapatos são obra de nós os dois e fui eu que o desafiei a fazê-los. Havia de ficar contente e está a ralhar-lhe. Se fostes tu, então ainda és pior que ele. E já devias ter juízo porque és mais velho. Ele é algum fidalgo para andar de sapatos. Alguém usa sapatos lá em casa? Os tamancos, para começar, ou mesmo as botas? Vá que não vá. Agora sapatos. António suspendera o ato e mantinha-se de joelho esquerdo no chão, com os dedos a girar as pontas dos cordões do sapato direito, a aguardar o veredicto final, olhando desconsoladamente para os interlocutores. O tio tem cada uma. Tão revolucionário é lá com os sindicatos e os direitos e noutras coisas continua. Olhe, é mesmo, bota de elástico. Deixe. Não falte ao respeito, ouviste? Tens alguma coisa a ver se uso botas de elástico ou não? Na minha casa, mando eu. Calma. Contemporizou o sobrinho, secundado pelo irmão José. Deixe lá o rapaz ir calçado para o Eiro e depois logo se entendem quando chegarem a casa. Agora temos de ir para a formatura, porque o mestre já está à nossa espera. Vai lá que já falamos. Ameaçou para o António, que mal viu o pai de costas, se levantou e começou a subir em direção à igreja, empapando as lágrimas na manga da camisa de ver a Deus, enquanto o amigo Manuel, que se mantivera afastado da cena tormentosa, o acalmava pondo-lhe a mão no ombro enquanto o consolava. Deixa lá que o teu pai é doido. Uns metros atrás, a banda arrancou com marcha alegre e briosa a caminho da sala de ensaios. Desta vez, o aprendiz de trompa não seguia atrás, escorraçado da euforia do grupo de adeptos. Não quis roubar-lhe, ouvinte, a oportunidade de imaginar as caras, expressões e sussurros que corriam, entretanto, entre os que, sem esperarem, foram obrigados a esta cena. Pense. Terra pequena em que toda a gente se conhece, em que tão prestes se é a ajudar quem cai como a derrubar quem está em pé. Está a ver-se de joelho no chão, a ser reduzida a nada, sem poder repostar à injustiça, contido por uma parte de si mesmo? E com dezenas de olhares díspares a alvejá-lo sem poder furtar-se. Se já experimentou angústia semelhante, mesmo noutras circunstâncias, entenderá melhor do que eu podia descrever-lhe o que se passou ali no largo tentacular do Valazedo. Pense. No dia seguinte, já António esperava à porta que o primo chegasse para abrir a oficina. Este já o tinha visto da janelita da casa baixa enquanto acabava de mastigar o almoço. Cabeça pendida, olhando as pedras da calçada, a roupita de todos os dias, sapatos na mão esquerda, apertados entre o polegar e o indicador, descalço como sempre, mas com um dedo entrapado em pano branco devidamente atado. Raios partam o feitio do tio Adelino Jorge. Pensou Joaquim, com tristeza determinada. Apressou-se e saiu. Então, vens descalço por causa dessa boneca no dedo? Deste alguma tupa dela ou quê? Aligeirou amistosamente para desembaciar o ambiente enquanto rodava a chave na porta. Não, senhor, primo. Foram os sapatos. Mas se não fosse isso, meu pai também não me os deixou calçar. Disse que se a ideia era sua, que os calçasse vosso-me-se. Que lá em casa não havia senhores. Joaquim Duarte Serra abanou a cabeça e decidiu. Isso há de resolver-se. Vou pedir ao meu pai que vá comigo à vossa casa. O tio Adelino tem lá uma consideração especial pelo irmão José e entre dois teimosos. Se não, até com o senhor Pereira vou falar para o aperrear na fábrica. Não te preocupes. A nuvem densa na cara do pequeno ia dando mostras de querer desfazer-se em fiapos. Agora diz-me lá. Essa ferida no dedo foram os sapatos. Estão apertados. Eles até devem estar francos para o pé poder crescer um bocado. Deixa lá ver. E enquanto António explicava a sensação incómoda e estranha inicial, que se fora desvanecendo enquanto o dedo esquerdo lhe doía em crescendo, o mestre foi tateando com atenção um sapato e o outro, começando a rir e interrompendo o aprendiz. É que me saíste cá um sapateiro. Então andas com um prego espetado no dedo todo o dia e não és capaz de lhe dar uma martelada para o meter na ordem? Não te doía? Doía, mas pensei que andar calçado era assim. Valha-te, São Pisco, abade. E o mestre, cuidadoso, ensinou como detectar a anomalia e como resolvê-la. E foi o aprendiz que, em vingança desfasada, lhe deu o golpe final. Toma, que já não magoas ninguém. António deu mais uma volta na cama e, abrindo uma fisga do olho esquerdo, apercebeu-se de que principiava a clarear. Mais um bocadinho e tinha de se fardar. Fazia-o sempre garbosamente, para irem tocar a Quadrazais. Aconchegou-se. O despertador lhe indicaria a hora certa de acordar. O tio José fora lá à casa com o primo Joaquim. Começaram a falar, altercaram, saíram os três não se sabe para onde. Só regressou Adelino, um bom naco de tempo mais tarde. Bichanou com a sua Maria de Lourdes e, à hora da ceia, no momento em que a rodilha comunitária ia limpando o unto do tocinho frito dos cantos da boca dos comensais, o chefe da casa fez um ar solene e decretou aos arrancos. Estás autorizado a calçar os sapatos, só aos domingos, depois de vires do mato ou da malhada. Isto porque foste tu que os fizeste. Mas para a próxima... A mãe sorria quase imperceptivelmente. António limitou-se a dizer... Sim, senhor. Antes que o pai se arrependesse. O sentimento esteve longe de ser de satisfação plena, depois de tão profundo, longo e constrito amarfanhamento. Quando, tempos depois, Lourdes deixou cair... Com o pé a crescer... Daqui a pouco não vai conseguir enfiar os sapatos. Não é melhor calçá-los quando quiser do que ficarem depois para aí arrumados, Adelino? Que calce! O miúdo sapateiro, então sim, respirou fundo e sentiu o coração alegrar-se em batidas de pardal solto. A campainha agressiva, a sobrepor-se ao tranque-tranque monótono do despertador reguladora, pôs fim à viagem ao passado e à noite mal dormida. Inesperadamente, porém, António sentiu-se em plenitude consigo e com o universo. A vitória na oficina, o caminho conquistado, a festa desse dia, a imagem de Teresa a iluminar-lhe o futuro, sei lá. Está-se feliz porque se está, e pronto. Desceu ao Valazedo com o pai, ainda músico, para apanharem a Magiros. A trompete brilhava sob o sovaco. Os sapatos reluziam. Quando chegou o primo Joaquim, com o clarinete apoiado ao longo do braço, aproximou-se para o cumprimentar e não resistiu a partilhar o sonho e a alegria interior. Ó primo, ainda se lembra do dia em que calcei sapatos a primeira vez? Então não lembro. E o prego espetado no pé? Riram. Os tempos foram correndo e as linhas da vida, tão bem adivinhadas pelas ciganas, foram empurrando cada um para seu lado. António Tavares continuou a ser sempre da Laura e morreu mestre de sapateiros. António Mochano foi batendo sola até que, farto de suar sem proveito, foi até França ganhar uns cobres e acabou regressando à terra e à arte. Não sei o que aconteceu a Joaquim da Avó. António Gago decidiu-se por comprar uma junta de bois possantes e passou a alugar os braços, conduzindo e controlando a força bruta das alimárias numa vida bastante sossegada. Bois subjugados à carroça carregada não andam depressa. João Marcos, a quem as mãos pesadonas nunca permitiram obra de jeito, foi atamancando aqui e acolá, acabando por enverdar para atividades pró-agrícolas. nascera para uma arte muito mais sublime a que se devotou, a música. E António Pico perdi também o rasto. Manuel Jaqueto foi aprender para sapateiro, casou com uma filha de mestre e voaram alto por África e regressaram para uma vida com maior prosperidade. Mantiveram sempre laços de amizade próxima, mesmo depois de alguns terem zangado por despique de brios alheios a coisas de sapatos. António Jorge, já com 27 anos e tal, acabou por desposar a sua Teresa. Explicavelmente, passados meses, ela começou a ter vómitos e o chefe de família, ao calcular o orçamento do ano seguinte, constatou preocupado que a continuar a arranjar sapatos para os outros se arriscava a voltar a andar descalço, como já lhe acontecera quando aprendiz. Tinha desgravatado trabalho por outro lado, ou iriam passar mal. Além de que tinha planos para os filhos que viessem. Bom oficial como era, custou-lhe deixar a arte para recomeçar num emprego mais bem pago e certinho, dos que permitia andar de ponta em branco. Mas a criança vinha a caminho e, em outubro do ano seguinte, nascia o Zé, de quem o pai se recorda como feio, amagrado, bocarrudo, mas de quem comecei a gostar por ser meu filho, logo que lhe dei o primeiro beijo. Foi a partir daí que a alma de artista do António começou a construir o seu grande poema. E se fizesse uns sapatinhos para o menino? Ah, sei lá fazer sapatos de menino. Oh, então não sabes. Tens tanto jeito para tudo. Nessa tarde ainda, passou pela loja de José da Fonte Santa e escolheu o material mais delicado que pôde. Semanas depois, mostrou à Teresa, de olhos risonhos, uns sapatinhos dignos do menino Jesus. Se naquele tempo não usassem sandálias. Que tal? Um beijinho cheio de elogios ternurentos e gratidão carinhosa foi a resposta. Sua Excelência, o fedelho José António, tinha já um par de sapatos antes de ter nascido e aprender a andar. Assim se vingava da vida o ex-menino aprendiz de sapateiro descalço. Tinha começado a obra extraordinária do trabalho-amor. Deixara de ser a féria o móbil do fazer ou uns lives de competição a causa do deixar perfeito. Era agora arte pura, amalgamada com muito de si próprio. A partir daí, António Jorge deixou de ser um forçado pago para se transmutar num artista com a sublimidade do mais refinado pintor ou estatuário, concebendo com inspiração, talhando com doçura, cuidando do pormenor, escolhendo o material com tato experiente, apertando cada ponto como se fosse único, retocando com subtileza e sentimento. Entretanto, os pés do Zé foram crescendo e deram em jogar à bola e retoçar. Tinha, entre mentes, aparecido lá por casa mais um rebento, a Milu. Para o miúdo seria sempre a nossa mana. Com uma predileção especial por saltar à corda e os sapatos de um e outro, era a hora em que se compunham. E novos, nem pensar, enquanto aqueles durassem, porque dinheiro era contado e recontado. Quantos desvelos os do pai António. Ponto aqui, a paradela acolá, e eis uma família remediada, notória por andar sempre de calçado arranjadinho e engraxado com brio. Sabe o ouvinte, pelo que lhe ensinou a vida, como o tempo é cavalo que galopa e nos arrasta na garupa em direção à meta que vemos aproximar-se em crescendo descontrolado. Teria o Zé os seus 17 anos quando, no mercado de sábado, os pais lhe compraram as botas, caras como o diabo. 180 escudos batidos, depois de uma discussão com o feirante que rendeu 20 mil réis arrancados a turquês. Elegantes, bonitas, fortes, prometendo. Ao António Jorge fizeram lembrar as que manufaturara para o tio Afonso Sameira. Nunca se iria esquecer dos parabéns francos do homem. No domingo da estreia, o Zé achava-se rico e não parava de as olhar, sobranceiro. Era um tecano alto, piqueira aguçada, com elegância, tacão levemente alteado. O rapaz não pensou noutra coisa a cada hora e imaginou que toda a gente da Vila Pacata lhe remirava os pés. Que dia! Depois veio o hábito e as botas foram calcorreando, caminhos menos lisos, tratadas menos cerimoniosamente e com os tempos, ai o tempo, começaram a clamar por solas novas. Uma vez e outra, e um dia, o Zé decretou que estavam fora de moda e velhas. Ele fazia vida em Lisboa e já não ficava bem andar enfiado naquilo em terra fina. Ficariam para a tiradela das batatas,